se eu tô na farra, é claro que eu tô. Quer saber se eu tô com outra, é claro que eu tô. Que papo é esse de voltar amor? Tô pegando mesmo, tô daquele jeito, distribuindo beijo. Sofro só que não, mas tô pegando mesmo, tô daquele jeito, distribuindo beijo. Sem moderação, tô pegando mesmo, tô daquele jeito, distribuindo beijo. Eu sofro, só que não, tô pegando mesmo, tô daquele jeito, distribuindo beijo, sem moderação. Terminou comigo, arrependeu, quer saber se eu tô na farra? É claro que eu tô! Central do Sertanejo. No Central do Sertanejo, participação mais que especial do Gustavo Lima, Fica Louca. Quarta-feira maravilhosa, hein, gente? O intervalo tá vindo aí, na volta tem muito mais sucessos. É só você ficar ligadinho, ficar ligadinha na número 1 do seu rádio. Essa rádio que traz pra você de segunda a sexta-feira o melhor programa de música sertaneja. É o Central do Sertanejo. Eu vou, mas eu volto. É rapidinho, não sai daí. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com o Central do Sertanejo. Quarta-feira maravilhosa. E o Central do Sertanejo tá de volta, né, gente? Como é que tá essa quarta-feira aí? Tá tudo certinho? Tá tudo beleza? E maravilha. Vou começar falando pra vocês aqui, então, o nosso segundo bloco, trazendo mais uma informação muito legal. Festeja terá edição nos Estados Unidos. Olha que legal. O evento acontece no dia 2 de outubro. O Festeja, um dos maiores festivais de música sertaneja do Brasil, agora vai chegar nos Estados Unidos. O evento acontecerá no dia 2 de outubro na cidade de Boston.